Aê, aê, por eu ser mulher, preta, periférica, rapper, lésbica, eu tive que aprender a ser cinco vezes melhor sempre. Aprender e sobreviver aos arranhões, com coragem e ousadia. Não tenha vergonha de ser quem você é. Nunca, nunca, nunca. Dedê. Parte do meu show, acreditar, correr, fazer melhor. Terminar o que eu comecei, vai ser sem dó. Não vim pra competir, ficar naquela, eu sou a melhor. Disputa pra quê? Aff, tenha dó. Rap bate pesado, essência vem de dentro. Eu sigo representando as loucas que tem talento. Pois bem, falar o que se já tá tudo aí na cara. Se o preconceito ainda existe, mas quem é não para. Vagabundo falou que rap é pra maloqueira. Maloqueira persistiu e trincou nessa carreira. Submissa, nunca foi minha cara. Devota de Joana Deck é destinada e não para. A igual desanima, diferente predomina. Cada mina tem seu vício e comigo esse combina. É garra para nós, meu povão. Enverga, mas não quebra, ouve aê, segura o som. Muita fala, pouca luta e quer fazer revolução. Revolução é outra coisa, eu tô ligada, meu irmão. Sou a favor das minas, mas não sou contra os manos. Quem é certo, essa é errada, eu não me engano. A minha educação foi de mulher, não de vaca. Pois minha mãe me deu exemplo de ser forte e não ser fraca. A minha educação foi de mulher, não de faca. Minha mãe me deu exemplo de ser forte e não ser fraca. De mulher pra mulher, muita ideia se quiser. De mulher pra mulher, não pague de mané. De mulher pra mulher, seja guerreira de fé. De mulher pra mulher, iaê, iaê. Coragem, ousadia, coragem, ousadia. Coragem, ousadia, tem que ter, tem que ter. Coragem, ousadia, coragem, ousadia. Coragem, ousadia, tem que ter, tem que ter. Coragem, ousadia, coragem, ousadia. Coragem, ousadia, tem que ter, tem que ter. Coragem, ousadia, coragem, ousadia. Coragem, ousadia. Se tá pensando que é fácil, corre pra nós, nego. Pegamos tudo atrasada, mas não ficamos no sossego. Somos Joana, somos Olgas, Dandara e Calcutá. Sou a 129, pois meu coração estava lá. E o meu talento eu faço com a luta e não com a bunda. Pois Deus ajuda quem vai e a luta continua. Sempre avante, descendente de Natália. Minha voz se espalha, tentando não dar falha. Não aceito migalhas. Acreditar que amanhã será um novo dia. Poder para o povo, a nossa honraria vem. Justiça, a gente vem. Quebre as correntes, carregue suas armas. Resistência à frente, pronta pro combate. Punhos ao alto, multidão em destaque. Falei pro C que a ira nós rebate. Lutar pelo justo, pelo bom, pelo melhor do mundo. O poder da transformação em apenas alguns segundos. Caçadora de mim, criar um motim sem simulação. Nasci assim, cresci assim, até o fim. Sem medo, então aviso o bico lá, que eu nunca vou me entregar. Hoje verá mais uma mulher que não fugiu da luta. De mulher pra mulher, muita ideia se quiser. De mulher pra mulher, não pague de mané. De mulher pra mulher, seja guerreira de fé. De mulher pra mulher, iaê, iaê. Coragem, ousadia, coragem, ousadia. Coragem, ousadia, tem que ter, tem que ter. Coragem, ousadia, coragem, ousadia. Coragem, ousadia, tem que ter, tem que ter. Coragem, ousadia, coragem, ousadia. Coragem, ousadia, tem que ter, tem que ter. Coragem, ousadia, coragem, ousadia. Coragem, ousadia, tem que ter.